Olá, paz seja convosco. Você está ouvindo o nosso podcast Mensagens que Edificam. Que esta mensagem venha transformar e abençoar a sua vida poderosamente. Forte abraço, Deus te abençoe. Convosco. Que bom estarmos juntos aqui mais um dia na presença do Senhor, para mais um culto, né, onde Deus certamente vai falar conosco de uma maneira muito especial. E hoje, nada mais, nada menos, além do Espírito Santo, além do Pai, além de Jesus, além dos anjos, arcanjos, querubins e serafins, além de vocês, está conosco aqui, Felipe! Ô, glória! Nossa, depois da lista é tão grande. É, depois, vai ter bom. Mas, irmãos, eu tenho uma grande alegria de poder compartilhar essa bancada com esses meninos, né, que tem sido uma grande bênção na minha vida, no meu ministério. Eu sempre tenho dito que ninguém consegue fazer nada sozinho. Tem um ditado que diz que sozinhos nós somos bons, mas juntos nós somos um sucesso. Glória a Deus. E eu tenho um prazer muito grande de estar aqui com o Felipe, aquele moço que chegou na igreja lá na Camberela, tão jovem, né, que começou o ministério dele no diaconato, como cooperador, começou, né, servindo a Deus com tanta intensidade no coração, e isso só veio se intensificando, né? Verdade, ao longo dos anos. Se arrumou uma joia preciosa, namorou, noivou, casou, se tornou um grande pregador da palavra. Eu falo para ele assim que eu tenho muito orgulho quando eu vejo ele pregando, porque Deus usa ele muito, ele é um mestre, assim, na palavra, Deus revela muitas coisas para ele, eu aprendo muito quando eu ouço você pregar, viu, Felipe? Obrigado. Aliás, eu aprendo quando eu vejo... É uma honra vindo do Senhor. Amém, eu aprendo muito quando eu vejo todos, e eu quero dizer para você que eu não sou aquele apenas que estou aqui dizendo, assista a mensagem do pastor, não. Eu estou lá, eu estou ouvindo, assistindo cada palavra, cada mensagem que está sendo pregada por cada um deles. E hoje o nosso diretor de diácono, fazendo um trabalho excepcional com o nosso diaconato da igreja, que certamente tem um carinho muito grande pelo Felipe, e também a nossa escola de capacitação. Bem. Aproveitando, você que já concluiu, você sabe o que eu estou dizendo, você que ainda não fez a escola de capacitação, se inscreva agora no começo do ano. Sim. Nós vamos começar uma nova turma. Que turma que é? Turma 16 e 17 já. Caramba, turma 16 e 17, ó. Então você vai poder ter uma experiência assim, como você nunca teve, no sentido de aprender, não só aprender, mas também de praticar tudo aquilo que você vai aprender lá no nosso Amém. Corpo. Então, nosso primeiro agradecimento, qual é, Felipe? Agradecer a Deus por mais um dia de vida, que isso é o mais importante. Mais importante de tudo. Hoje nós estamos aqui, ó. Verdade. Respirando, acordamos, já tomamos café. Felipe, hoje eu tomei um café da manhã diferente. É mesmo? Você... Ah, foi, oh, tomei um café da manhã diferente. Eu vou revelar para vocês, né? Já que Deus nos deu o espírito de revelação, eu vou revelar. Irmãos, hoje eu tava com vontade de comer um omelete. Opa. E aí eu falei assim, meu Deus, mas um omelete custa 10 reais. 10 reais o omelete? 10 reais, onde eu moro lá é caro as coisas. Vai fazer o quê? Eu falei, não, hoje eu vou comer um omelete, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Como? Eu não sei. Ninguém sabe se vai estar. É. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou comer um omelete, porque se amanhã eu bater as botas, eu morri com um omelete, né? E aí eu pedi um omeletezinho, com tomatezinho, com cebola, rapaz. Ô, oh, glória, boa. Olha, boa. Eu já fiz uma refeição hoje, né? Pela manhã. É lógico que agora já é a noite, mas de manhã... Eu fiz uma refeição. Então veja, primeiro agradecimento, nós acordamos, nos alimentamos, temos uma casa para nos abrigar, Verdade. Uma cama para nós repousarmos, uma família, uma esposa e agora grávida, né? É, glória a Deus, aleluia. Jesus, Jesus, Jesus, poder, poder, poder. Eu falei para ele, falei, irmãos, olha, Deus está me revelando que vai ser um menino, um menino. Eu vi que ele ria da minha cara, aquela coisa toda. E depois que foi revelado o segredo naquela... Como é que chama a festa? Não, chá revelação. Chá revelação. Ó, irmão, chá de revelação, Deus revela tudo. Aí revelou que era menina. Ele falou, pastor, ó, eu lamento informar que é uma menina. Eu falei, não, o profeta nunca erra. É que os próximos que virão vai ser homem. Amém. É, já me revelou. Amém. Quero parabenizar a Raquel. Quero parabenizar o Felipe. Amém, obrigado. Que a alegria deles também é a nossa alegria. Amém, gente? Amém. Nosso segundo agradecimento é por você que todo dia você está conosco aqui, participando dos nossos cultos. Nós não temos palavras para agradecer a Deus pela tua fidelidade, Amém. Por você ter esse coração, né, disponível para estar conosco aqui. Há muita gente que não está aqui, e gente que são líderes, que deveriam estar e ser um exemplo dos fiéis. Mas tem gente que a pandemia está aí, já o pior, eles acham que o pior passou, e vou assistir um filme, vou fazer outra coisa, Bom, você está aqui. Eu quero dizer que esse tempo nosso aqui hoje, Deus vai falar com você. E eu quero deixar o meu muito obrigado a todos vocês que estão conosco, que compartilham. Verdade. A Salma, Felipe, toda vez que ela entra, ela diz, oi, pastor, e coloca um rostinho de um velhinho careca lá. Aí eu venho e digo, oi, Salma, e coloco um bebezinho assim com uma franjinha, né? Então, ó, nada certo. De... Veja, eu não sou velho. Salma, eu não sou velho, eu estou envelhecendo. E estar envelhecendo é com alegria no coração, é com esse espírito jovem. Olha a minha camisa do Felipe, nós estamos parecendo aqui dois havaianos. Glória! A bênção sobre nossa vida. Amém. Nós ir para o Havaí, dar uma surfada lá e tal. Viu, Salma? Então, é isso aí. Mas muito obrigado pelo teu carinho, Salma, pela Maria, pela... como é o nome da esposa a Jerônimes lá? A Valéria. A Valéria, pelo Joel. Olha, é tanta gente, eu vou esquecer o nome, é Lourdes. É muita gente que está lá. A Juliette, o Rogério, enfim, todo mundo que participa com a gente aí. É, o Aldamir, que estão sempre conosco aí. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Vai compartilhando aí. Vai... aproveitando e já desejando um céu aberto, né? Porque o ano de 2021, o nosso lema para 2019 foi: se eu posso sonhar, Deus pode realizar. Esse ano foi: este é o ano da superação. E o ano que vem é o ano do céu aberto. Amém. Ó, a janela do céu vai se abrir, os céus vão se abrir sobre sua casa, sobre sua vida, e vai ser uma grande bênção. Agora, vamos meditar um pouco na palavra. Eu quero falar um pouquinho, Felipe. Eu sempre pego uma palavra que vocês nem sabem o que eu vou falar, né? Eu pego eles assim de surpresa. Eu falo, vamos lá gravar comigo. E eles vêm assim, coitado. Você vê que o Felipe, ó, solta o sanfoneiro que tá dentro de você. Não prende, não. Solta o sanfoneiro que tá dentro de você. O gaiteiro que tá dentro de você, tá né? Certo. O gaúcho que tá dentro de você. Eita! Então, veja só. Nós vamos aqui falar um pouco sobre alguns comportamentos que destroem a vida das pessoas. Olha, irmãos, olha, é duro, mas a gente, por mais que a gente pregue e por mais que a gente fale, né, sobre comportamentos que destroem, às vezes a gente acaba se deparando com alguns comportamentos que realmente destroem. Não é que destrói, mas que ele estraga teu dia e se você continuar alimentando, ele vai realmente destruir a sua vida. Eu quero ler um versículo aqui para depois eu e o Felipe fazer um bate-bola aqui, né? Um bate-bola espiritual, tá? Um vai para lá, um vem para cá, um tênis, né? Que nem eu e a pastora estamos acostumados a fazer. Olha só, Efésios 5:15 diz assim: portanto, vede diligentemente ou prudentemente como andais ou como você está andando, não como pessoas tolas e irresponsáveis, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos. Não sejais aquela pessoa, né, que fica tutibiando, que fica vacilando, oscilando. Mas entenda qual seja a vontade do Senhor para a sua vida. Já jogo para você para dar a introdução aí. Que coisa fantástica, né? Que nós não andemos como tolos. Nosso pastor sempre nos ensina a ouvir, aprender a ouvir. É uma das coisas que ele sempre fala. E nós temos aqui a oportunidade, irmãos, e eu estou sempre frisando isso aqui, porque é uma coisa que Deus frisou no meu coração. Com a pandemia, aumentou-se o número de cultos, de células, não é verdade? Aumentou o número de oportunidades de você aprender. Às vezes, o cara chegava na igreja, aquela correria toda. Hoje não, hoje ele focado em aprender. E como nós temos aprendido, não é verdade? Então, a questão não está em quem ensina. Porque ensinamento a gente está tendo. Tem escola, culto, células online. E a Bíblia está dizendo assim, vede prudentemente como você está andando. Por quê? Como veja prudentemente, não como desce, não como um tolo. Por quê? Porque você tem aprendido. Mas a questão é o que nós estamos fazendo com o que nós estamos aprendendo. O que, que nós estamos fazendo com o que nós estamos aprendendo? Eu não sei você, mas quantas vezes você acha que está tomando uma decisão na sua vida que você acha que é certa, que é boa, que ela é agradável a Deus. E muitas vezes você está quebrando a cara por falta de ouvir. De ouvir. Está aqui, meu pastor. Estou aqui há 17 anos na igreja. 17 anos. Eu sou grato a Deus. Né? E eu me lembro, pastor, o senhor falando sobre, né, fazendo os elogios, e eu fico muito feliz de ouvir isso do senhor, que o senhor é um homem de Deus. Eu me lembro um dia, irmão. Eu lembro que tinha aquele famoso reencontro, né, pastor? Sim. Foi um reencontro que vai voltar. Né? Estamos aí passando por essa situação, ele vai voltar. E eu lembro que eu estava trabalhando com meu coletinho azul. E eu lembro que estava numa ministração, não vou falar o que é, porque tem gente que não foi. E eu lembro que eu estava com meus olhos fechados e eu lembro claramente de uma pessoa chegando em mim perguntando assim para mim. Eu com os olhos fechados, né, aquela coisa toda, você já é diácono? E eu falei assim, não, não sou. Balancei a cabeça assim, meio emocionado. Aí a pessoa me disse assim, olha, prepara a sua roupa. Porque Deus está me dizendo aqui, vai lá conversar com a irmã Lourdes, que na época era nossa diretora, e aliás aprendi muito com ela também, porque Deus está me dizendo aqui que ele vai te usar muito, e você vai começar pelo diácono. Quando eu abri os olhos, era o senhor. Sério? Sério. Eu não estou nem lembrado disso aí. Aí eu abri os olhos, eu lembro que os irmãos em volta assim olharam e falaram assim, o que o pastor te falou? O que o pastor te falou? E eu, naquele negócio, né, falei assim, ah, ele falou comigo um negócio aqui e tal, e eu fiquei tão assim que eu nem consegui falar. Mas eu podia ter pegado aquilo e simplesmente ter desprezado. Ter levado minha vida de qualquer jeito. Eu era jovem, eu tinha meus 18 anos, 17 anos, 18 anos, mas eu resolvi levar aquilo, já levava a sério a Deus, mas resolvi levar aquilo, pastor, a sério para minha vida. Falei, Deus não, Deus usou a vida do meu pastor para me dar uma direção. Então eu podia ser um tolo, andar como tolo e desprezar aquilo que Deus tinha para minha vida. Ou podia ser sábio e falar, não, vou fazer valer. Mas não é a palavra, mas é o caminhar depois da palavra que você recebe. O que, que você vai fazer que você tem? Você vai guardar? Você vai preservar? Você vai cultivar aquilo? Né, meu pastor? Ou você vai jogar fora isso? Rapaz, eu tô impressionado de saber que eu falei isso que eu não lembro. Deixa eu te falar, tem certas coisas que... Tem certas, não, tem muitas coisas que Deus me usa para falar, para ministrar sobre as pessoas, até para curar. E a pessoa depois chega e fala assim, pastor, você lembra e tal, tal, tal. Eu falei, eu fico assim, não. Agora, eu vejo isso com muita alegria no meu coração, porque Deus não me deixa eu lembrar dessas coisas. É até bom para a gente não se gloriar, né? Paulo até fala assim, para que... Não, eu não me gloriasse pelas excelências das revelações. Verdade. Que tinha, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás veio e me esbofeteou, qual eu repreendi e ele não saiu, né? E eu perguntei para o Senhor, ele disse, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, olha só, tem coisas que realmente eu não lembro, nem eu estou achando aqui, quem será que é essa pessoa que falou isso para o Felipe? Sim. Eu tô aqui pensando, quem será? Que coisa. A pessoa foi um profeta, tá vendo? Eu falei pro seu profeta. Verdade. Um profeta de Deus mesmo para falar uma coisa dessa. Mas veja, que nem o Felipe falou, e isso aconteceu comigo também, Felipe. Quando eu tinha uns 36 anos atrás, Deus usou um pastor também para falar sobre o meu ministério. Eu peguei aquela palavra e guardei no meu coração. Sim. Então a importância de nós guardarmos a palavra. Agora, Vede prudentemente como você está andando. Nós estamos falando sobre comportamentos que destroem. Veja com prudência como você está andando. Por quê? Porque na vida você tem a oportunidade de fazer da tua história uma história marcante para você, como foi para o Felipe, como marcante também na vida de outras pessoas. Ou seja, a vida dele hoje certamente tem marcado a vida de muitas pessoas. Tem pessoas, Felipe, que são marcadas pela palavra que você prega. Glória a Deus por isso, né? Tem pessoas que eu vejo lá, ai, puxa vida, o Felipe é uma bênção, Deus usou ele. Através da vida dele, Deus me deu uma palavra de revelação. Através da vida dele, Deus me curou. Através da palavra dele, Deus me deu um direcionamento. Você nem imagina o tanto de pessoas. Aliás, eu quero pedir para você que teve sua vida uma hora mudada por uma palavra. Coloca aí no chat aí para ele saber que realmente é verdade isso que eu estou falando. Então, às vezes a gente não entende. Então, olha só, na vida, os nossos comportamentos, ele pode levantar as pessoas, como ele pode também destruir as pessoas. Sim. Você, com o seu comportamento obediente, humilde, de esperar o tempo certo de Deus para a sua vida, você transformou esse teu comportamento numa virtude para você. Mas não tem pessoas que é assim. Tem pessoas que ela tem um comportamento que além dela se autodestruir, porque, irmãos, há comportamentos que te autodestrói. O seu jeito de lidar com o seu trabalho, o seu jeito de lidar com as pessoas, o jeito de você lidar com o seu encarregado, o jeito de você lidar com o seu patrão, o jeito de você lidar com os seus pais, com os seus filhos. Isso você pode se autodestruir, como você pode destruir outras pessoas. Verdade. Então, a vida, ela é feita de erros e de acertos, não é verdade? Verdade, verdade. Agora, como nós temos um tempo limitado na Terra, nós temos que acertar mais do que errar. E como a Bíblia diz que até um tolo, quando fica calado, se passa por sábio. É. Você já viu aquele tipo de pessoas que para tudo ela quer arrumar uma justificativa? Já. E às vezes ela quer se justificar um injustificável. Um injustificável. É. Ou às vezes você está falando, a pessoa nem espera você falar, ela já... Nada. Então veja, gente, nós temos que mudar. Ah, pastor, eu quero que as coisas mudem ao meu redor. Mas você não quer mudar? Nada muda se você não mudar. Tudo muda quando você muda. O universo muda quando você muda. E quando você muda, você é capaz de mudar outras pessoas. Verdade, verdade. Vou contar uma história para vocês aqui. Ó. Tinha uma menininha, pobrezinha, uma casinha pobre. Os pais simples. Certo. Mas uma menininha bonitinha. Um dia essa menininha ganhou um vestidinho. Um vestidinho azulzinho, bonitinho, sabe? Certo. E aí ela falou assim, mamãe, eu ganhei esse vestidinho azul. Eu queria tanto ir para a escola com ele. A senhora deixa? A mãe olhou assim, Felipe. Falou, puxa vida, que vestido lindo. Olha minha filha. Não, eu vou dar um banho nela. Aí a mãe pegou, deu um banho na menina, trocou a menina com aquela roupinha, penteou o cabelo da menina, eu não tenho cabelo, né? Eu tô só simulando. Fez dois rabinhos assim bonitos, duas tranças na menina, colocou um sapatinho bonito. Pensa, a menina foi pra escola. Quando a menina voltou, o pai, que morava numa casa toda relaxada, quando viu aquela menina, falou: meu Deus, como a minha filha é bonita! Olha como ela tá bonita. Minha esposa deixou a minha filha bonita. Eu vou mudar minha casa. Aí ele começou a arrumar a casa dele. Passou uns meses, Felipe, a casa dele ficou linda. A filha, ó, tudo começou com um vestidinho na filha. A mulher mudou a atitude, começou a arrumar a filha, começou a dar um jeito na casa. O marido transformou aquela casa velha, caiu nos pedaços. Agora aquela casa ficou a casa mais bonita da rua. Aí os vizinhos olhou para aquela casa bonita e falou: nossa, mas esse homem está com essa casa bonita e nós estamos aqui com essas casas tudo velhas. Vamos fazer um mutirão aqui. Vamos todo mundo se ajudar aqui. Vamos arrumar, porque para a gente fazer uma rua bonita com as casas bonitas, todo mundo fez mutirão, um começou a ajudar o outro e aquela coisa toda. A rua ficou cheia de casa bonita. Aí o prefeito, o subprefeito daquela daquele bairro, olhou e falou, caramba, essa rua é a rua mais bonita do bairro. Vamos fazer um mutirão para que nosso bairro também se torne bonito. Fizeram um mutirão e aí transformaram aquele bairro em um bairro bonito. Aí, meu querido, o governador da cidade, o prefeito da cidade falou, não, aquele bairro com aquele subprefeito tá bonito, nossa cidade tem que ficar bonita, mobilizou tudo. Gente, deu uma transformada na cidade. Aí o governador olhou e falou, não, se essa cidade está assim, todas as cidades do estado também tem que estar. Qual é a moral da história? Por causa de um vestido. Por causa de uma atitude de uma pessoa que deu um vestidinho para uma criança. Que a mãe pegou e teve a atitude de dar um banho, de trocar, de embelezar a criança para pôr aquele vestido. E o pai vendo a atitude da mulher que teve atitude com a criança, que recebeu um presente de uma pessoa, e os vizinhos olhando para o pai, que olhou para a mãe, que olhou para a filha, que ganhou um presente, e os vizinhos que olhou para o pai, e veja, você não precisa de uma multidão para transformar. A transformação do mundo pode começar através de uma pessoa. Verdade. E essa pessoa pode ser você. Você não precisa de uma multidão de pessoas para começar uma transformação. Tudo transforma quando você muda. Amém. Quando você tem uma atitude diferente, um comportamento diferente. Verdade. Né? Então tem comportamentos que você pode exaltar. Por exemplo, você pode levantar de manhã e ir fazer uma compra e naquele dia você pode mudar a história de alguém. É. Como? Através de um bom dia, através de um sorriso, através de uma caixinha. Olha, você sabe que eu fui fazer o balão, né, semana passada. Não, sim, deu certo porque estava ventando. Mas eu descansei no hotel um sábado. À noite fui numa churrascaria. Ó, gente, fui numa churrascaria. Agora. Pensa numa churrascaria e só tinha eu e minha esposa. Ai, não tinha ninguém mais. Eu falei, meu Deus, churrascaria enorme, só tinha minha esposa. O cara colocou tanta carne que a gente não aguentava mais. E ele, olha, prova essa carne porque tá boa. E eu olhava assim, prova essa, não dá nem tempo de te mastigar, já vinha outra carne. Deus preparou um bom momento. E ele foi tão gentil, abacaxi e não sei o quê. Na hora que eu fui pagar a conta, eu falei, eu preciso dar uma caixinha pra esse rapaz. O que custa você, às vezes, dar uma caixinha? Eu já fui garçom, você não sabe como isso faz bem para a autoestima de uma pessoa que está tão desanimada, às vezes recebe uma caixinha, ela dá até ânimo de ela servir melhor ainda as pessoas para poder ganhar mais caixinha. Então, os nossos comportamentos demonstram também o nosso caráter, caramba. Veja o jeito como você trata a tua esposa, o jeito como você trata teu marido. Veja, a vida, ela replica. A vida, ela te dá aquilo que você oferece. Se você só dá tapa, você só vai receber tapa. Se você só dá brutalidade, você só vai receber brutalidade. Se você só dá rispidez, você só vai receber rispidez. Se você só dá negatividade, você só vai receber negatividade. Porque isso é um princípio bíblico. A Bíblia diz que você planta, colhe o que você planta. Verdade. Então, olha só, eu começo aqui junto com você, dizendo, portanto, vede diligentemente, diligentemente, quer dizer, todos os dias, com responsabilidade, a maneira como você está andando. Como você está andando? Como você está andando vai determinar o teu futuro, né? É verdade. Acho que nós somos frutos das nossas decisões. Quer um café? Eu te aceito. Ah, tá. Só tem uma xícara. Então, seu tom, não tem problema. Deixa, passa minha vez para o senhor. Então tá bom, passa minha vez para o senhor. Eu acho que, como o senhor sempre nos ensina, nós somos frutos, nós somos hoje o que nós escolhemos ser ontem. Então, boa. A melhor forma que a gente vê se nós temos sido diligentemente, se nossos comportamentos têm nos destruído ou têm nos construído, é ver como nós estamos agora, né? Em todas as áreas da nossa vida, né? E isso eu agradeço muito a Deus pela vida do Senhor, porque é a forma que a gente passa a enxergar. Se a gente anda com pessoas boas, que passam positividade, que dão palavras de esperança, você vai ver que você vai enxergar a vida de uma outra forma e você vai ter um comportamento que vai construir. Aí você olha para a sua vida, poxa, com quem que eu tenho andado? De que forma eu tenho andado? O que que eu tenho colhido na minha vida? Olha, deixa eu dar uma olhada aqui. Faça, né, uma autoanálise e seja autorresponsável. tem a autorresponsabilidade. Poxa, se eu tô aqui nessa situação, não tem outro culpado. O culpado sou eu. Ó, então o que, que eu tenho que fazer? Se eu sou o culpado pela coisa ruim, eu também vou ser o culpado pela coisa boa, não é verdade, pastor? Então, se eu quero uma coisa boa, então peraí, se eu quero que as pessoas me tratem bem, eu tenho tratado bem as pessoas? Eu fui num estabelecimento comprar uma determinada coisa, tinha um senhor na minha frente. Na verdade, tinha dois. Tinha ele, depois tinha uma outra, e depois estava eu para poder pagar. Então, como tem aquele 1,5 metro, né? Então, ele estava lá no caixa. Esse homem coloca o cartão e aperta a senha, deu errado. Aí o caixa falou, olha, senhor, a senha tá, não está conferindo. Aí o homem já chegou assim, você está achando que eu não tenho dinheiro? Presta atenção. Aí ele arrancou assim uma nota, falou, olha aqui, eu acabei de sair do mercado, acabei de pagar agora. Você tá achando que eu sou ladrão? Você tá achando... O moço, não, senhor, eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo pro senhor que a senha tá errada. Não, como é que tá errada se eu uso esse cartão a minha vida inteira? Aí, não tem problema, o senhor digita de novo. Ele foi lá, digitou, errado de novo. O problema tá com vocês. O problema tá na marca. Gente, todo mundo assim parado atrás olhando. O homem fazendo escarcéu. Olha só, pra que isso? Aí na terceira vez ele foi e colocou a senha certa e entrou a senha. Veja, gente, nós precisamos tomar cuidado com o nosso comportamento. Porque a Bíblia diz que existe uma tão grande nuvem de testemunha que está ao nosso redor. Sabe, a maneira como você fala, a maneira como você lida com as pessoas, a maneira, veja, o teu rosto, o teu semblante. Às vezes quando a gente está com raiva, a gente fecha a cara. Agora há pouco eu estava com raiva. Passei por uma situação, fiquei com raiva, mas eu não vou deixar essa raiva me dominar. Sim. Essa ira, raiva não, essa ira me dominar. Né? Tem que lançar fora, dar umas três respiradas bem fundo, e vamos que vamos. Né? Porque realmente, às vezes acontecem situações para tirar a tua alegria, para tirar a tua paz. Né? Para tirar, veja, eu passei uma situação tão difícil, porque eu cancelei a academia e eles estão continuando cobrando. Eu tive que ir lá para resolver. Já tinha ido, já tinha cancelado, resolvido e continuaram cobrando. Mas eu fui lá, não precisei brigar com ninguém. Mostrei para a moça, ó, tá aqui, ó, tá debitando no meu cartão, tá aqui, ó, o cancelamento, tá aqui o e-mail que vocês me mandaram de cancelamento. Aí ela fez um novo papel, pediu desculpa, pode deixar que a gente vai resolver a situação. Então, na vida a gente tem que ter também um pouco de quê? De calma para poder resolver as coisas. A gente pode resolver as coisas na base da pancada. Ou na base da né, de um comportamento autodestrutivo e destrutivo também na vida das pessoas. Verdade. Então nós precisamos ter sabedoria. Aí a Bíblia diz assim, veja como você anda, não como um tolo, não ande como um tolo, mas como uma pessoa sábia. Olha, uma pessoa sábia, o que um sábio faz? Primeiro, ele fica quieto. É. Né? Primeira coisa que um sábio faz, ele ouve mais e fala menos. A segunda coisa que um sábio faz é ouvir os conselhos. O sábio sempre está aprendendo. Por incrível que pareça, todo sábio, né? Verdade. Ele sempre está disposto a aprender. Eu acho que a maior virtude do ser humano, né? Tem aquela coisinha que ouve na escolinha, né? Deus te deu dois ouvidos e uma boca. Por quê? Para você ouvir mais e falar menos. Eu acho que a maior virtude do ser humano é quando ele reconhece que ele precisa aprender. E nosso presidente, né? Na sua lei fala uma coisa. Ninguém tem... Sabe tão pouco que não possa ensinar algo. E ninguém sabe muito que não possa aprender. Então, não é que você aprendeu, se formou, se graduou, se pós-graduou. Ah, não, agora eu sou o cara. Não. Até naquilo que você sabe muito, você sempre tem alguém que sabe mais. Então, você sempre pode aprender. Então, acho que a humildade torna uma pessoa sábia. Porque ela vai aprender a ouvir, aprender, olha... Aprender que sempre tem alguém que sabe mais, que Deus sempre vai colocar alguém para cuidar de você, para que aquela, você tem de honrar aquela pessoa, falar assim, ó, essa pessoa aqui Deus colocou para me aprender com ela. Nos dias bons, nos dias ruins, quando aquela pessoa falar mais grosso ou quando a pessoa estiver mais alegre, mas aquela pessoa tá ali para me ensinar. Você pode por um momento ali ficar, né, meio aborrecido, mas você tá ali, não, peraí, eu tenho de aprender. Usando bem cada oportunidade. Usando bem. Aqui, ó. Usando bem cada oportunidade. Gente, a vida, ela é feita de várias oportunidades. Verdade. Você tem oportunidade para fazer a coisa certa e fazer a coisa errada. E aí entra o nosso poder de escolher o que nós queremos fazer. Então, escolha bem as oportunidades que você vai ter na vida. Você vai ter oportunidades para você crescer, para você melhorar como ser humano, para você melhorar como uma pessoa que vai interagir. Veja, nós que trabalhamos dentro de uma organização onde nós temos várias pessoas, nós precisamos ter harmonia. Eu estava falando, Felipe, esses dias na Chominé, que até prometi aqui que eu ia falar sobre isso. Se eu tiver um tempo desses aqui, eu vou falar sobre as tribos de Israel. Deus, ele fez uma promessa para Abraão lá atrás. Olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mandar para um lugar que eu vou te mostrar. Depois ele vem e fala, olha, eu vou fazer de você uma grande e poderosa nação. Aí a gente olha para a vida de Abraão, caramba, só teve um filho mesmo dele com Sara, né, que foi Isaac. Aí depois Isaac teve 2 filhos e depois Jacó teve 12. Mais uma moça lá, mas a gente só conta os homens. E aí você vê as 12 tribos ali. 70 pessoas, 70. Deus faz uma promessa lá atrás que vai fazer uma grande e poderosa nação. O problema é que Deus, ele é tão fantástico que ele viaja no tempo. Você falou uma coisa, né? Que ele é o quê? Presciente, né? Ele sabe o que vai acontecer antes que aconteça. Ele é onipotente, onipresente, onisciente e presciente. Ele já sabe. Por quê? Porque ele viaja no tempo. Ele vai no fim e volta pro começo. Ou seja, ele constrói o começo até o fim, depois ele volta pro começo, pro início. Ele é como uma viagem no tempo, né? Porque Deus não tá preso no tempo. Sim. E aí, o que aconteceu? Olha que interessante, Felipe. Isso aí vai dar uma mensagem boa para você pregar. Eu estou prestando atenção. O Jacó teve 12 filhos. E o José, qual era o chamado de José? Todos nós achamos que o chamado de José era para que ele reinasse, para que ele governasse. Deus nunca chamou ele para governar. O chamado dele está lá onde o pai dele fala para ele. José, cuide dos seus irmãos. Vai lá. Veja o que eles estão fazendo e me traga notícias dele. Então, o ministério que Deus tinha e o propósito na vida de José era simplesmente de cuidar da família. Olha só, o ministério dele não era ser o governador, era cuidar da família. E a família queria matar. Olha, veja como que são as coisas. Olha o que é, o que nós estamos falando aqui de comportamentos destrutivos. Os irmãos... O comportamento deles era, vamos matar, porque esse cara é um sonhador. Mas mal eles sabiam que eles estavam querendo matar aquele que foi chamado por Deus para preservar a vida deles. É verdade. E aí, ele acabou indo para o Egito, passou pelo que passou. E por fim, qual foi o final? Ele acabou trazendo todas aquelas pessoas para o Egito, para as melhores terras, e disse assim para os seus irmãos, agora eu sei que Deus permitiu que vocês fizessem o que vocês fizessem, para que eu pudesse preservar vocês em vida. Amém. É, então, ali cumpriu o ministério dele, né? Cuidando da família. Bom, Moisés morreu, José morreu e disse, não deixe meus ossos aqui, porque eu não sou daqui. Quando vocês saírem, porque olha o que ele tinha no coração. Deus não nos prometeu isso. E aquelas 70 pessoas se multiplicaram tanto que virou milhões. Olha agora o que Deus falou para Abraão lá atrás, se cumprindo. E agora Deus levanta Moisés e tira Moisés, faz Moisés tirar o povo do Egito. E aquele povo agora se transforma em tribos. E cada uma daquelas tribos, Felipe, ai que coisa linda, eles tinham um brasão e um estandarte. E cada um deles tinha um símbolo e cada tribo ela tinha uma atribuição. Pô, eu vou dar um exemplo aqui. A tribo de Judá, qual que era o símbolo? O leão. Que tribo que era essa? Era a tribo que era descendente dos que saíam os reis, os governadores, enfermeiros, médicos. Ó, aí você vê que Jesus levou sobre si nossas dores, enfermidades. Ali tinha terapeutas. Tudo era daquela tribo. Aquela tribo só cuidava disso, de governo. Tinha a tribo de Levi que usava como símbolo peitoral do sacerdote. Por quê? Eles cuidavam de receber as ofertas, os animais para sacrificar a Deus e tudo mais. Tinha a tribo de Dan, que era a tribo que cuidava de pastorear os ovelhas. Eles só cuidavam disso. Tinha uma outra tribo que o símbolo era uma torre, eram os guerreiros. Aí o que que acontece? Cada tribo tinha uma função e cada uma tinha que cuidar da outra. Issacar, qual era que era o símbolo? O jumento. Que eles criavam jumentos para poder transportar todo o ouro, toda a riqueza de todo o povo de um lugar para o outro. Então tinha outra tribo que era responsável só para armar e desarmar as tendas. Então cada tribo é como uma organização. Cada um fazia uma função, estava num departamento, mas todos trabalhavam em prol do coletivo. Então esse tipo de comportamento é um comportamento que preserva, que compõe uma nação. Por isso que você vê que é hoje Israel, que é menor do que o estado do Sergipe, que é o menor estado do Brasil, é uma potência em biodiversidade, é uma potência bélica, é uma potência em matéria de agricultura, de dessalinização da água do mar, transformando a água do mar em água potável para se beber, de uma tecnologia de saúde incrível. Nós estamos falando de um país desse tamanho que Deus disse: vocês serão uma forte e poderosa nação sobre a terra. Os reinos da terra temerão a Israel. E aí? Tudo isso, né, pastor? É que as pessoas, além de harmonia, acho que o maior ponto da harmonia é saber pro que Deus chamou você para fazer e não querer ser aquilo que Deus não quer que você seja. Eu ouvi o Zezão falando ontem o seguinte, que o problema de um é o problema de todos. O problema de um é o problema de todos. É que ontem ele tava meio chato, né? Mas falou uma verdade. Ontem ele tava meio chatinho. Ô Zezão, ontem você tava meio chatinho, viu? Né? O nosso Pepe No. Sabe o que é o nosso Pepe No? É o barbudinho lá, o parceiro. A gente chama ele de Pepe No, Papai Noel nosso. Tá? Pepe No. O Pepe No estava, irmãos, assim, agitado, dizendo: o problema de um é o problema de todos. Nossa, ele parecia assim o presidente dos Estados Unidos falando, né? Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo país. Gente, tragam madeira, tragam pregos. Estava inspirado ontem, estava inspirado. Inspirado, né? Tava inspirado. Mas você também estava ontem. Mas... Olha, irmãos, o Felipe ontem foi usado para provar a fé do nosso irmão José, viu? O José foi o... Você sabe que a tribo de José, o símbolo deles é o trigo, né? É o trigo, que é a provisão, o alimento, né? O que cuida. Né? O José ontem... Tava produzindo, o José tava produzindo. Ai, vamos meu em frente Deus. Aqui. Tá quase na hora de nós encerrarmos, faltam só 11 minutinhos. Mas vamos aproveitar aqui rapidinho. Então, olha só, o significado de tolo quer dizer aquele que não tem conhecimento. O que é uma pessoa tola? É uma pessoa que não tem conhecimento. O fato de você saber algumas coisas não quer dizer que você conhece algumas coisas. Saber não é conhecer, porque o conhecimento é a prática daquilo que você aprendeu. Legal. Então você mostra que você tem conhecimento quando você pratica aquilo que você aprende. Tem gente que aprende, mas não põe em prática. E esses que aprendem e não põem em prática é semelhante ao homem que edifica a sua casa? Sobre areia. Sobre areia. Sobre daí areia. Aí vem a chuva, a tempestade, a casa... Pum, cai. Porque não tem fundamento, né, professor? Não tem fundamento. Valeu, obrigado, Deus te abençoe. Uma honra estar aqui com o senhor, viu, professor? Que bom estar com você também. Queridos, Deus abençoe vocês, uma ótima noite. Agora aquele beijo gostoso. Mua! Dança! Pantufa! Condensado!